Escuchan Contacto Brasil. Una hora descubriendo la riqueza sonora de la música brasileña. Contacto Brasil. Produce y presenta Oscar García da Rosa. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse... Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California, en los Estados Unidos. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. El día 11 de septiembre pasado, la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro promulgó la ley que reconoce a la bossa nova como patrimonio histórico y cultural inmaterial de la ciudad de Río de Janeiro. Antes, en 2022, el samba había sido reconocido oficialmente como un bien de naturaleza inmaterial, siendo declarado patrimonio cultural brasileño. Ahora, la bossa nova, que proviene del samba y ambos, uno es un género y el otro es un estilo musical, sin querer entrar en polémicas, el hecho es que los dos surgieron, nacieron en la ciudad maravillosa, como se conoce mundialmente a Río de Janeiro. Este lugar tan musical, con tantos artistas brasileños nacidos allí, es una ciudad que recibe turismo de todo el mundo, y a alguien se le ocurrió ofrecer un tour de la bossa nova. Así es, un paseo por los locales, barcinhos, playas que sirvieron de inspiración a los protagonistas de la bossa nova, con música incluida, tocada y cantada por el guía, que va recorriendo el repertorio más conocido de este estilo que conquistó el mundo y hasta ahora es referencia musical de Brasil. El tour dura unas 3 horas y media y sale de la Plaza Nossa Senhora da Paz en el corazón de Ipanema y recorre algunos barrios de la zona sur de Río de Janeiro. Para quienes visiten Río es una buena sugerencia,

que acaba num instante com qualquer tristeza. Eu rio que não vale, que não se cansa. Eu rio que balança, sorri, sorri. apaixonado que faz serenata. Tem amor de raça e amor vira lata. Amor com champanhe, amor com cachaça. Amor nos iates, nos bancos de praça. Tem homem que briga pela bem-amada. Tem mulher maluca que atura a porrada. Tem quem ama tanto que até enlouquece. Tem quem dê a vida por quem não merece. Amores à vista, amores a prazo. Amor ciumento que só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia e rima a saudade. Era uma vez um louco mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou, coitado, e se estrepou. Um chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Porém o lobo insiste e faz cara de triste. Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, pede, promete tudo até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Mas chapéuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver você que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho, agora traz um lobo na coleira que não janta nunca mais. There was a big bad wolf in search of someone new to meet. Cruising down the street, one day he wheeled right up beside a mighty cute Red Riding Hood in bathing suit, who heard him give his horn a toot with manner debonair. He grinned and smoothed his hair, but Riding Hood thought twice on her granny's good advice. Remember when a wolf seems nice, you say to him no dice. How he pleaded, vowed love, and even promised to reform the sight of her in her swimsuit would melt the heart of almost any brute. But big bad wolf was not too cool when he failed to guess that girl's IQ. She saw through his disguise and said she liked his big blue eyes. The moral of this tale shows you see how fate takes shape. Red Riding Hood now wears a new fur collar on her cape.

neste mundo mau. Imagino-te já idosa, frondosa toda a folhagem, multiplicada a ramagem de agora. Tendo tudo transcorrido, flores e frutos da imagem, com que faço essa viagem pelo reino do teu nome, ó flora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Imagino-te jaqueira, postada à beira da estrada, velha, forte, farta, bela senhora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Caroços, como que restos dos nossos próprios sonhos devorados pelo pássaro da aurora, oh flora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Imagino-te futura, ainda mais linda, madura, pura no sabor de amor e de amora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toda aquela luz acesa na doçura e na beleza, terei sono com certeza debaixo da tua sombra, ó flora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, flora,

Só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá. A vida tem sempre razão. Sei lá. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato.